Quantas vezes na madrugada eu fiquei a pensar: Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo, aonde eu vou parar? Aí do jeito que tá já não dá mais pra resistir. Ajuda-me, ó meu Deus, e tira meu povo daqui desse mundo de horror, onde o mal nele jaz, onde uma pá de moleque é filhos das trevas, escravo de Satanás, onde o jovem só quer saber de drogas e prostituição, onde a miséria já tomou conta do coração dos manos da periferia, onde o governo toma o dinheiro do cidadão na base da covardia, onde o moleque pobre desde pequeno coitado tem que ralar, dar o dinheiro pra mãe e pra sua família poder sustentar. E assim a maldade começa a se propagar por vielas e becos, morte em todo lugar. Mas aí, meu Deus, o que me conforta é saber que o Senhor vai voltar a qualquer hora dessas, com meu Deus vou me encontrar. A maldade já não vai mais existir. Aí, com ferro meus irmãos já não vão mais se ferir. O preto pobre, a favela, o povo humilhado, pelo poder de Deus eu profetizo, serão curados, serão curados, serão curados, serão curados, serão curados. Vidas, rogar a Deus, pedir libertação, pedir que vários manos vivam em harmonia. Então, não é exatamente o que o sistema quer, quer transformar um cidadão num louco, num idiota qualquer. Eu peço a Deus que meus irmãos não se atolem no vício. É inevitável e a morte pode ser o pior castigo. O desespero bate à porta de um pai de família. Não suporta ver o seu filho de barriga vazia. O instinto de sobrevivência ali é ativado pra destruir muitas vidas, aquele pobre coitado. Por que será tão complicado o coração do homem? Porque poucos têm muitos e outros até passam fome. Eu peço a cura, peço a libertação pra um povo tão sofrido que é o povo do meu mutirão. Meu Senhor em todo tempo tá vendo, eu acredito. Mortalidades, insanidades ao infinito. Pedir a Deus é só o que nós podemos fazer, e dar esperança a um pequeno povo que tenta sobreviver. Senhor, eu te peço, perdoe nosso lugar, porque viver sem tua cura não dá. Senhor, que a tua presença em nossas vidas seja real. Duas da madrugada eu aqui, orando por aqueles manos que estão na rua se matando, por aquela mãe que agora tá lá desesperada, por acabar de saber que a sua filha foi assassinada, por aquela criança que está no meio da rua, sozinha pedindo dinheiro com frio à luz da lua. Pergunto a Deus por que tem que ser assim, tantas amarguras, desigualdades, mortes, tristezas, enfim, assim. Peço a Deus que ilumine a minha vida, me dê discernimento e muita sabedoria. Viajo no meu pensamento e penso no meu futuro, meu Senhor, porque o mundo é um lugar tão injusto. Eu penso, reflito no teu grande amor, cada chicotada, aquela cruz pesada por mim suportou. Ah, Senhor, como é imenso seu poder, seu amor me inspira e me dá forças pra vencer. É triste ver que tem altos manos brincando com a tua cara. É triste ver, meu Deus, a favela sendo escrava, escrava da droga e da prostituição. Mas pra mim só resta, ó Deus, pedir libertação. Pedir libertação. Nos libertando de todo mal. Ajuda-nos viver, Senhor, que a tua presença em nossas vidas seja real.